chegar na pia. Não deu, não. Preciso de um amigo que me dê a mão. Se a barra está pesada, é só você chamar. Eu quero alguém pra me ajudar. É, se você quer um amigo, sempre estarei aqui. Bem aqui. Se a dor chegar, então você chorar, vou fazer você sorrir. Vai sorrir. Pra sempre você pode em mim confiar. Se quiser alguém pra te ajudar. Pode confiar, eu sei. E você vai saber que eu vou te ajudar. Você pode confiar. É! É! Eu já posso confiar que pra sempre varia.